estrada e tenho vontade até de parar. O inimigo me ataca, querendo fazer me desanimar. Então corro aos pés de Cristo e nele insisto pra me ajudar. Recebo de Cristo a força, me sinto alegre pra continuar. Eu não vou correr, eu não vou perder. Estou protegido, sei que sou remido no poder do sangue, no sangue de Jesus. Já venci a guerra, estou aguardando meu galardão que no céu me espera. É minha força, não tenho motivos pra desanimar. Abro a Bíblia e leio que a ordem de Cristo é continuar. Então sinto em mim uma força que me dá coragem e começo a lutar. Com Cristo na frente da guerra, a igreja na terra consegue vencer. Eu não vou correr, estou protegido, sei que sou remido no poder do sangue, no sangue de Jesus. Já venci a guerra, estou aguardando meu galardão que no céu me espera. Eu não vou correr, eu não vou perder. Estou protegido, sei que sou remido no poder do sangue.